Oi, aqui é Dani. Tô transmitindo aqui da usina do gasômetro para a rádio Busão Hacker FM. Uma entrevista com dois amigos aqui de Porto Alegre que vão montar um hackerspace na cidade. Então, quero saber deles mais como é que isso vai acontecer. E aí, conta o nome de vocês pra gente. Eu sou Lucas Fialis Avac. Eu sou o Rafael. E eu estudo na URGS, Ciência da Computação. Ele é um colega meu. Eu sou da Alemanha, de Berlim. Lá já tenho um hackerspace há muito tempo. E quando eu cheguei aqui para fazer intercâmbio, estava procurando um lugar parecido, porque lá eu gostava muito de ficar no hackerspace. Então, eu mandei um e-mail para a lista da URGS, procurando pessoas, juntar pessoas para montar um hackerspace aqui. Eu já tinha vontade de fazer alguma coisa do gênero, não tinha ouvido ainda falar do conceito hackerspace. E daí quando eu vi isso, eu senti vontade de tentar colaborar. Então, já que talvez as pessoas não tenham ouvido falar também o que é um hackerspace, basicamente a ideia é conseguir um lugar físico, não é uma sala de chat, não é um fórum, é um lugar, uma sala, onde as pessoas podem se reunir e trabalhar em projetos relacionados a princípio com tecnologia, que é uma área que a gente se interessa. Então seria isso, reunir pessoas com interesses comuns para trabalhar. E nós estamos sempre procurando mais pessoas para juntar com os nossos esforços. O nosso nome é Mate Hackers, como aquela bebida do Rio Grande do Sul. Muito bom. Temos um canal no Twitter, Mate Hackers. Temos também um grupo, um fórum. E um canal no IRC, no Freenode, também Mate Hackers. Contacte-nos, por favor. E vocês já têm um lugar para fazer o hackerspace? Esse é o único empecilho, digamos. O maior problema é que a gente já tem em alguns lugares, a gente pensa, o plano é alugar uma sala, a princípio. E os membros que forem mais, frequentarem mais o grupo, pagarem uma taxa, uns R$50 por mês, mais ou menos, para poder usar o lugar a qualquer momento. Só que o problema é que a gente precisa de um grupo um pouco mais formado. A gente tem basicamente umas 5 pessoas bem interessadas e umas 20 que estão em volta. Só que o problema é que enquanto a gente não tiver essa massa crítica de pessoas assim que vão se determinar a pagar e manter o lugar, a gente está com um pouco medo de pegar isso. Então, como a gente não tem muito planejado, é só uma ideia muito legal. Até agora a gente sempre se encontra na casa de alguém ou num restaurante para se encontrar e falar. Muito bom. E conta para quem não conhece o Hackerspace, quais são as atividades que vocês vão desenvolver por lá assim que esse espaço existir? Bom, a ideia é mexer um pouco com hardware livre, digamos Arduino, a gente quer mexer com isso, software livre, projetos. Então, eu sou uma pessoa, eu faço ciência da computação, então eu tenho bastante experiência na área de software e eu gostaria de ajudar as pessoas a contribuírem para projetos e dar curso para as pessoas que não sabem, até ajudar elas a entrarem nessa área. O Rafael, eu sei que gosta da área de redes também. Sim, mas eu também sou uma pessoa muito técnica, mas no mesmo tempo eu também gosto de me desenvolver nos assuntos políticos. Mesmo assim, não tenho muita noção como são as coisas no Brasil, mas... Pouca gente tem, viu? Não se preocupe. Okay. Por isso que a gente está aqui. Para uma pessoa que não é brasileira, ele tem mais, acho, bastante. Então é que, como é um espaço aberto, então a ideia não é que vocês cheguem lá e perguntem pra gente o que vocês podem fazer. A ideia é que tu só pegue uma cadeira, tire o teu laptop se tu tiver, ou se a gente espera que a gente tenha alguns computadores lá também, e material de hardware e peças para vocês mexerem, comece a trabalhar em algum projeto que vocês acham interessante. O legal que eu acho desse lugar, ele me lembra muito, eu trabalhei durante 2 anos numa bolsa lá na URGS, que é o PET, que era uma bolsa bem legal, onde as pessoas elas tinham bastante autonomia para trabalhar, então a gente só ficava sentado na sala lá trabalhando, e daí geralmente uma pessoa fazia assim, coçava a cabeça e... Ah, o que tá acontecendo? E daí já chegava 3 assim, ah, o que tá rolando? Vamos ver se a gente ajuda. E todo mundo entendia muito, então era um ambiente super legal de trabalhar. E eu acredito que quando a gente senta numa sala assim e trabalha no que a gente quer, a gente consegue ser produtivo, trocar ideias. É isso que a gente quer, a gente só ter esse espaço. Sensacional. Passa de novo então, como contatar vocês para quem quiser participar e colaborar? Então, a gente tem um canal no... um perfil no Twitter que vocês podem seguir, e lá na descrição do perfil também vai ter o link pro nosso grupo de e-mails. Então vocês procurem Mate Hackers, Mate que nem um chimarrão, hackers, tudo junto, no Twitter. E daí ali vai ter o link também para nossa lista de e-mails, vocês se cadastram ali e vão receber os e-mails que a gente está sempre tentando combinar. Como a gente é um grupo, a gente, por exemplo, hoje disse, ah, vamos ir lá no ônibus hacker, vamos ver o que está acontecendo. A gente vai estar sempre mandando e-mails assim, e a gente quer pessoas ativas e que estejam a fim de trabalhar com a gente, então entrem lá. E a gente também tem um canal no IRC, se alguém sabe, IRC, se alguém usa o IRC ainda. IRC é uma ferramenta de chat. É, e é no Freenode, se chama Mate Hackers também o canal. Muito legal. Muito bem, boa sorte para vocês no Hackerspace. Então é isso, pessoal. Ônibus Hacker tá aqui na usina do gasômetro. Também é um espaço aberto de colaboração. Apareçam, venham visitar a gente. Continuem ouvindo Busão Hacker FM. Até mais.